Agora são 5 horas, repórter em confidência, redação Joara Menezes, apresentação Cristiano Batista. Prossiga conosco, vem aí pela AM880, Hora do Fazendeiro, na apresentação de Tina Gonçalves. E pela FM 100,9, prossiga com Almanac com Valesca Falsi. Rede Inconfidência de Rádio. Tá ouvindo esse barulho? Esse é o som da liberdade batendo no peito. Minas convida você para um dos maiores e melhores carnavais do Brasil. Um carnaval que arrasta multidões pelas ruas, avenidas e ladeiras das nossas cidades. Quer saber mais? Acesse minasgerais.com.br e venha pro Carnaval de Minas. A liberdade mora em Minas e o carnaval também. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Play está em clima de Carnaval da Liberdade. Confira a mostra especial repleta de filmes e conteúdos que destacam a música, a riqueza e a história da maior festa popular do planeta. Tudo de graça na plataforma de streaming da empresa mineira de comunicação. Acesse a mostra Carnaval da Liberdade pelo site mcplay.com ou baixe o aplicativo. Vem pra folia na MC Play. YL275, ondas médias, 880 kHz. YE521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. YE522, ondas curtas de 19 metros, 15.190 kHz. YC696FM, 100,9 MHz. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Agora, pela Inconfidência, a Hora do Fazendeiro, o programa mais antigo e tradicional do rádio brasileiro. Apresentação, Tina Gonçalves. Alô, ouvintes de todo o Brasil, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. Está começando a Hora do Fazendeiro e aqui...